uma vez, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã, nós vamos tratar de um tema importante, que é sobre a verdadeira propriedade. É uma das mensagens que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, uma comunicação do Espírito Pascal, e que trata da natureza, daquilo que nós deveríamos realmente termos ambição na vida. Aquilo que nós realmente deveríamos desejar ter, que é essa verdadeira propriedade. Nós, encarnados neste planeta, normalmente temos a ideia de que a propriedade, de que os bens, são sempre de natureza material. E transitoriamente, eles são isso mesmo. Nós podemos ter um carro, uma casa, podemos ter objetos de valor, podemos ter dinheiro, valores num banco, numa aplicação, e tudo isso são propriedades materiais que nós temos a ilusão de que nos pertencem. Na realidade, elas são um empréstimo, uma concessão divina, temporária, para que tenhamos algum tipo de aprendizado com aquilo. Nós não vamos dizer que nós teríamos hoje que desprezar totalmente as coisas que nós temos, porque muitas delas são fruto do trabalho nosso ou herdado de alguém, e que por isso não teríamos o cuidado nem usufruiríamos desses benefícios. Porque muitas vezes nós pensamos que a elevação espiritual, ela necessariamente dispensa as coisas materiais, mas não é assim. Na realidade, nós precisamos, quando temos as coisas materiais, que usá-las para a nossa evolução espiritual. Nós temos que utilizá-las para o nosso crescimento, para daí sim alcançarmos a verdadeira propriedade, aquilo que nós nunca perderemos, aquilo que nos acompanhará para sempre. Então, nós vamos percebendo que o grande desafio do espírito encarnado é ele aprender que os bens materiais, que as situações que nós experimentamos nesse mundo, são situações temporárias. Mas são situações temporárias que nos permitem aqui adquirir algo que será duradouro, que será eterno, que será para sempre. E o Espírito Blaise Pascal, ele vai nessa comunicação citar três itens como sendo a verdadeira propriedade do Espírito. Aquilo que ninguém poderá tirar dele nunca, porque representa o seu próprio crescimento, representa o seu próprio desenvolvimento. Essas três propriedades que ele cita na mensagem são a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. São esses três itens que realmente nós podemos dizer que nos pertencem. Porque hoje eu posso ter muitas coisas materiais, mas posso morrer neste dia. E o que eu tenho efetivamente para levar para este outro mundo para o qual eu vou? O que eu poderei levar aqui da Terra? Nem mesmo o meu corpo poderá me acompanhar. Nem mesmo os meus objetos pessoais me acompanharão. Nada disso estará comigo do outro lado, porque tudo sendo matéria, permanecerá no mundo material. O meu corpo vai se desintegrar, os elementos que fazem parte dele vão voltar a compor a natureza em outros organismos, em outros seres vivos. Nós mesmos, atualmente, com esse corpo que nós temos, temos incorporado em nós elementos que pertenceram a outros organismos e até de outras pessoas. Elementos que fizeram parte de organismos de muitas pessoas podem estar presentes hoje em nós. Isso, então, nos mostra que nem o nosso corpo nos pertence realmente. Ele é sempre, deve ser sempre visto como um empréstimo, uma concessão divina para a nossa evolução. Agora, enquanto empréstimo, enquanto algo que me permite viver nesse mundo, me interrelacionar com as pessoas, ele pode ser um instrumento para que eu alcance a inteligência. Ele pode ser um instrumento para que eu desenvolva a minha capacidade de pensar, de compreender, de entender o mundo e tudo que nos cerca. Então, nós devemos pensar no corpo como um instrumento de aprimoramento de inteligência. Quantas pessoas têm vigor mental, têm uma disposição mental poderiam estar aplicando em conhecimentos que são eternos, em conhecimentos que são para toda a nossa existência que é infinita. Tivemos um começo, mas não teremos um fim. Quantos têm uma mente vigorosa que nos permitiria desenvolver a sua capacidade de pensar lendo os grandes clássicos da literatura, lendo as grandes obras filosóficas, se aprimorando nos princípios espirituais que estão nas grandes religiões? Quantas mentes podem, trabalhando com a sua inteligência, desenvolver benefícios para tantas pessoas em tantas áreas diferentes? Mas muitas pessoas, muitas vezes, o quê? Desperdiçam essa grande fortuna, essa grande propriedade que é a inteligência. Dedica-se a tantas coisas que são efêmeras, passageiras, dedicam tanto tempo da sua vida mental para coisas que são apenas dessa realidade aqui, que elas acabam não desenvolvendo, não aprimorando essa propriedade que elas já possuem. Outras pessoas, então, elas muitas vezes não têm uma inteligência tão vigorosa, não têm uma capacidade de pensar, de raciocinar tão avançada, mas teria uma disposição de adquirir essas qualidades caso se dedicasse ativamente na sua vida àquilo que realmente desenvolve a nossa inteligência. Mas as pessoas muitas vezes elas preferem o quê? Prefere a distração, o lazer, o entretenimento, que apenas mata o tempo, que apenas faz o tempo passar. Enquanto que poderiam estar dedicando a sua pouca inteligência, vamos dizer assim, numa tarefa que ampliasse, que a desenvolvesse. Então, todas as pessoas que têm alguma capacidade de pensar podem aprimorar a sua inteligência, se dedicando àquilo que realmente a fortalece. Aquilo que realmente faz desenvolver a inteligência. Começa no contato que nós temos com as pessoas. Porque a nossa inteligência, ela se desenvolve na interação. Uma pessoa que se isola do mundo, que não se comunica, que não conhece outras ideias, que se fecha nas suas concepções ali, iniciais sobre a vida, que não procura entender as razões dos outros, que não procura compreender diferentes modos de encarar e enxergar a vida, essa é uma pessoa que está se limitando no desenvolvimento da sua inteligência. Porque a inteligência, ela se desenvolve no contato, no convívio e nas experiências que nós vamos tendo. Naquilo que nós vamos buscando e que nos obriga a pensar, nos obriga a refletir. A inteligência, para ser desenvolvida, ela necessita também de humildade, para reconhecermos que as formas como nós interpretamos e entendemos o mundo muitas vezes estão equivocadas, estão defasadas. E daí vem a necessidade de nos dedicarmos, então, a adquirir mais conhecimento que nos permita desenvolver essa inteligência. Mas quantos, então, não passam uma vida inteira com esse tesouro que é a inteligência, que é uma das verdadeiras propriedades do Espírito, sem desenvolvê-lo, sem aprimorá-los? Porque se dedica apenas ao quê? A passar a vida. Seriam aquelas pessoas que, por exemplo, procuram numa programação de televisão apenas o entretenimento, apenas a distração. São as pessoas que não buscam a leitura regular. São as pessoas que não procuram conhecer mais, aprender mais sobre o seu mundo. São as pessoas que não interagem com ninguém, que vivem isoladas, fechadas no seu mundo pessoal. Uma pessoa assim não tem condições de desenvolver a sua inteligência. Por isso que muitas vezes as lutas, as provas da vida obrigam o indivíduo, pelo sofrimento, a buscar, por exemplo, aprimorar a sua inteligência. Hoje a sociedade cobra cada vez mais que as pessoas tenham que ser cada vez mais capacitadas, cada vez mais bem informadas, cada vez mais desenvolvendo as suas habilidades intelectuais. Isso acabou se revelando como uma necessidade, porque se já tivéssemos atingido hoje um grau de estabilidade, de tranquilidade, a nossa inteligência pararia. A nossa capacidade de pensar, de decidir com base numa experiência segura, que nos dê certeza daquilo que nós estamos decidindo, nós não desenvolveríamos essa capacidade. Teríamos ela bloqueada, estaríamos estacionados na revolução. Por isso que nós não devemos ver hoje esses desafios que nos impõe a sociedade, estarmos aprimorando o conhecimento, procurando alcançar e entender cada vez mais essa complexidade que nós vivemos, nós podemos achar que isso tenha só aspectos negativos. Tem também algo muito positivo, porque se tivéssemos tudo cômodo, se tivéssemos tudo muito bem aceitado na vida, não tivéssemos desafios nenhum, não tivéssemos que estar nos aprimorando nenhum, nós estacionaríamos no desenvolvimento da nossa inteligência. O homem vem ao longo da sua evolução material no planeta, fazendo o quê? Desde o momento que ele descobriu que, lascando duas pedras, ele passava a ter uma lâmina afiada, uma pedra que podia cortar e servir de instrumento importante na sua sobrevivência. O homem vem ao longo desse tempo todo justamente desenvolvendo a sua inteligência. E o que, que impulsionou, o que, que empurrou o homem nessa evolução? Foram as dificuldades do mundo material. Isso talvez nos explique um pouco por que, que nós precisamos encarnar num mundo ou encarnar num corpo que faz parte de um mundo material. Por que, que não vivemos diretamente no mundo dos espíritos? Porque lá, para o espírito que está iniciando a sua evolução, que está começando a sua trajetória de conhecimento, o mundo espiritual não seria apropriado. Ele não imporia dificuldades, impedimentos, como esse mundo material nos encontra. Então nós estamos aqui ainda por uma necessidade de desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade de enfrentar desafios, problemas, da nossa capacidade de buscar significado e explicações para tudo aquilo que nos serve. Nós estamos no mundo para desenvolver a inteligência. Não podemos pensar que nós viemos aqui somente para pagar dívidas do passado. Muitas vezes esse enfoque que nós damos, né, falando que as nossas experiências são de provas, de expiações, nos remete sempre ao passado da nossa existência. Sempre estamos devendo algo do passado. Quando, na verdade, não estamos apenas devendo algo do passado. Estamos também aqui em missão de aprendizado e de crescimento para o futuro, de transformação daquilo que nós somos. Por isso, que independente da prova que nós tivermos, independente das circunstâncias que a nossa vida nos impõe, como lutas, como desafios, nós temos que pensar que também estamos aqui para o aprimoramento da nossa capacidade de pensar, raciocinar, refletir, descobrir, investigar, tudo aquilo que nós pudermos associar à inteligência, nós estamos aqui para desenvolver. Por isso que ninguém, em idade nenhuma, em condição social nenhuma, em condição intelectual nenhuma, pode se dizer: eu não tenho nada a aprender, eu não tenho nada a desenvolver. Muito pelo contrário, todos nós temos que aprender muito mais coisas. Temos que pôr essa busca do conhecimento a serviço do desenvolvimento dessa inteligência. E o conhecimento é uma das três propriedades que o Espírito Pascal descreveu nessa mensagem, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, descreveu como uma das propriedades do Espírito. O conhecimento também é algo que devemos adquirir. E conhecimento e inteligência não andam separados. São, às vezes, até confundidos como a mesma coisa, mas o conhecimento é aquilo que nós vamos adquirindo de percepção do mundo, da realidade. É a forma como nós vamos entendendo esse mundo. Nem sempre esse conhecimento é completo. Nem sempre esse conhecimento ele é definitivo. E a ciência aceita isso muito claramente. As ciências da natureza, as ciências humanas, entendem que o homem nunca alcança o conhecimento pleno. Ele nunca adquire todo o conhecimento. Por quê? Primeiro, não temos a capacidade, numa única encarnação, de assimilar tanta coisa diferente. Mas o que pudermos aprender, nós temos que aprender. O que pudermos conhecer sobre o mundo, nós temos que conhecer. Há pessoas que resumem a sua vida, muitas vezes, ao quê? Apenas as coisas imediatas. A sua vida familiar, aos entretenimentos, ao trabalho. E às vezes pensam que há coisas que não são para ela. Mas nós temos que pensar diferente. Nós temos que pensar que, como espíritos, nós vamos um dia atingir o grau da perfeição que nos cabe. Da perfeição relativa, do espírito puro. Qual que é uma das características do espírito puro? É o conhecimento profundo da natureza e do homem. É o conhecimento profundo do que nós somos e do que nós fazemos parte. Então, como que nós vamos um dia alcançar essa condição se nós não estamos hoje adquirindo os conhecimentos que são possíveis? Por que que hoje nós não estamos buscando esse conhecimento? Hoje, nos meios educativos, se criou uma ideia assim de que tudo tem que ser muito prático, tudo tem que ser muito contextualizado, tem que fazer parte da vida do indivíduo. Mas não é bem assim. Na verdade, mesmo conhecimentos que supostamente não tenham relação com a nossa vida diretamente, nós temos que ter alguma preocupação com eles. Temos que estar procurando nos informar, conhecer, acompanhar todas as novas descobertas que a humanidade vê. É, obviamente, nós não vamos fazer isso pelos tratados científicos, nós não temos essa familiaridade. Mas nós podemos, pelos meios hoje que a sociedade tem de informação, irmos nos apropriando desse conhecimento. Se a gente for verificar, todos os bons jornais, todas as boas revistas, além de trazer as questões corriqueiras do mundo, da sociedade, os problemas políticos, os problemas econômicos, os problemas sociais, são tudo temporários na evolução humana, todos trazem alguma informação sobre novas descobertas que o homem faz no campo da ciência, no campo das áreas humanas, que vão descobrindo, vão revelando características da natureza e do homem. Nós devemos também ter uma atenção, um olhar para isso. Talvez a gente não tenha muita familiaridade, talvez mudarmos um pouco o nosso foco de atenção das questões que são puramente efêmeras, que são passageiras, estarmos ligados mais nessas questões que poderiam nos esclarecer sobre a compreensão do mundo, né? Muitas pessoas, às vezes, pulam aquele canal de televisão que traz ali documentários, que traz ali programas explicando sobre a natureza e tantas outras coisas. As pessoas preferem muito mais o quê? O entretenimento. Veja, nada contra entretenimento, nós precisamos dele. Nós precisamos de momento de lazer, nós precisamos daquele momento de ver coisas que estão ali sem muito compromisso, sem muita importância, mas não podemos colocar aquilo como o nosso único objeto de atenção. Nós temos que procurar também nos instruir, conhecer mais sobre o mundo, né? Hoje, que nós temos acesso a tantos meios de comunicação diferentes, impressos, meios eletrônicos, nós podemos e devemos aprimorar os nossos conhecimentos, saber mais sobre o mundo. Os conhecimentos, eles são úteis para a nossa realidade imediata, né? Hoje você observa que alguns programas de TV, eles muitas vezes fazem o quê? Trazem ali informações úteis sobre saúde, sobre educação, sobre direitos do indivíduo. Devemos ter atenção mais com isso do que com outros que só tragam entretenimento. Não que nós não vamos ter os momentos de entretenimento, de lazer, mas vamos ter uma atenção também para aprimorar o nosso conhecimento. Por que que para o espírito, um ser eterno, o conhecimento da natureza, o conhecimento do homem, da sua condição, por que isso é tão importante? Porque veja, um dos papéis, uma das condições do espírito que evoluiu, que atingiu o grau da pureza, que se tornou um espírito perfeito, uma das dos seus papéis é a de co-criador, a daquele que participa da criação divina. É aquele que está interagindo nos mundos, é aquele que está direcionando a criação divina. Como que alguém pode atingir esse estágio sem conhecer profundamente as leis da matéria, as leis que regem a evolução do espírito? Como alguém pode estar nessa condição sem ter adquirido conhecimento? Se nós acharmos que essa aquisição desse conhecimento maior, superior, é só para aqueles que atingiram a pureza, nós estaremos sempre em busca dela. Porque nós nunca alcançaremos, porque estamos sempre colocando o quê? Que eu só vou realizar aquilo no futuro. Quando esses espíritos vêm adquirindo conhecimentos, já desde as suas encarnações materiais, desde as suas encarnações mais primitivas. O espírito que mais evolui é o que mais se dedica a aprender. O espírito que avança na evolução é aquele que se esforça cada vez mais por conhecer e entender mais a criação divina. Então nós vamos poder apressar a nossa evolução espiritual se ao par da inteligência, nós aprimorarmos também o nosso conhecimento do mundo, o nosso conhecimento da realidade. E que não é adquirido apenas na leitura, não é adquirido apenas nas formações específicas da educação formal. Nós adquirimos conhecimento no diálogo com outras pessoas, ouvindo o que outras pessoas sabem, compartilhando o nosso próprio conhecimento. Quantos profissionais usam isso como uma ferramenta de aprimoramento? No diálogo que trata de questões profissionais, vai adquirindo ali mais e mais conhecimento sobre a sua área. Então, quanto mais nós nos comunicamos, mas sempre buscando aquilo que nós chamaríamos de conversa edificante, daquela conversa que traz mais entendimento sobre a realidade, quanto mais nós desenvolvemos isso, mais conhecimento nós temos. Então nós percebemos que até uma pessoa analfabeta, ela pode se desenvolver a sua comunicação, aprender mais. Ela pode conhecer mais o mundo e pode adquirir mais conhecimento. Porque quando dizemos que o conhecimento é necessário à evolução do espírito, não é só um conhecimento formal, um conhecimento acadêmico, mas o conhecimento da vida também, o conhecimento do ser humano, que a gente só aprende efetivamente o que é o ser humano, o que ele sente, o que ele pensa, quando nós nos relacionamos. Porque você pode ler um tratado de psicologia, de antropologia, e você ainda não entender e não conhecer o que é um ser humano. Então nós podemos, pelo diálogo, pela convivência, também adquirir esse conhecimento, que é uma dessas propriedades, que é um desses tesouros que nós levamos para a outra vida. Porque aquilo que nós vamos nos tornando, que envolve isso, a nossa inteligência e a nossa experiência, que é esse conhecimento, isso nos acompanha do outro lado. Isso faz parte daquilo que nós estamos nos tornando. Porque nós não somos ainda um ser completo, né, do ponto de vista espiritual. Nós somos um ser ainda em formação. Então, tudo que nós agregarmos em termos de experiências positivas à nossa evolução, toda a nossa aprendizagem, é essencial à nossa evolução espiritual. E, por fim, nós podemos colocar como uma dessas terceiras propriedades, baseando-se no que Pascal escreveu na sua mensagem, que as qualidades morais são o terceiro bem que o espírito tem. É a terceira propriedade verdadeira que ele tem. Mas isso, quando nós dizemos, no contexto espírita, de qualidades morais, leis morais, nós não estamos falando da moral convencional de uma época, de uma sociedade, de uma cultura. Não é só o conjunto de regras e normas de uma determinada comunidade. Quando nós dizemos moral, dentro do contexto espírita, é algo mais amplo. É aquela moral do espírito que está harmonizado com as leis divinas. Então, as qualidades morais que ele se refere são isso, são aqueles valores humanos essenciais que nos tornam realmente seres diferentes daqueles outros primitivos que compartilham a evolução conosco nesse planeta. São aquelas qualidades que nos distinguem e nos faz perceber que nós temos algo especial em nós. Essas qualidades morais, elas são um tesouro também. Aquilo que nós vamos nos tornando como pessoa, mais fraternos, mais amorosos, mais compreensivos, mais participativos, tudo aquilo que a gente pode classificar como qualidades boas, qualidades positivas, são tesouros do espírito também. E nós diríamos que eles são tão ou mais importantes quanto esses outros dois. Na verdade, o espírito, para ele se tornar realmente um espírito de natureza superior, ele precisa adquirir tudo isso. Inteligência, ele precisa adquirir conhecimentos e precisa adquirir qualidades morais. Qualidades que enobreçam a sua alma, que o torne mais e mais o quê? Amoroso, compreensivo, mas que seja capaz também de agir de maneira a favorecer a evolução dos outros. Que ele seja capaz também de compreender e perdoar o outro. Essas são as qualidades e são aquilo que nós diríamos aí as qualidades morais. É nós desenvolvermos esses princípios. E eles são nossa propriedade real. Porque aquilo que nós nos tornamos, ninguém efetivamente tira de nós. As provas que às vezes na vida vêm revelam que nós não éramos tão bons assim quanto nós pensávamos, nós não éramos honestos tanto quanto nós pensávamos, e muitas vezes a vida nos impõe esses desafios, é justamente para que percebamos o que nós já adquirimos realmente, para que a gente possa identificar em nós aquilo que nós somos na nossa essência. Nós podemos dizer que a nossa propriedade essencial é aquilo que nós efetivamente somos e sentimos, é aquilo que efetivamente nós trazemos em nós, é o que permitiria alguém que nos conhecesse nessa vida reconhecê-la na outra, caso nós não tivéssemos aprimorado a nossa evolução. É aquilo que nós somos na essência. O espírito, ele possui de seu só aquilo que está no seu mundo interior. Se nós formos vasculhar o nosso mundo interior, nós vamos encontrar, como numa casa antiga, uma casa em que os moradores acumularam muitas coisas ao longo da vida, nós vamos encontrar inúmeras buchigangas, inúmeras coisas que podem ter um valor numa época, mas que em outra já não tem mais. E nós, pensando em nossa vida como se nós, em nós mesmos, como se fôssemos essa casa, se quisermos torná-la útil, nós temos que nos livrar dessas coisas que já não nos servem mais. Então, ao nos identificarmos, ao buscarmos compreender o que nós somos, nós precisamos, por exemplo, nos despojar disso que seriam essas quinquilharias sem valor, essas bugigangas que acumulamos ao longo da evolução. Nós poderíamos dizer que essas bugigangas do ser seriam o quê? Seriam os seus preconceitos. Quantas coisas nós admitimos como certas ou erradas, não porque elas são essencialmente certas ou erradas, mas porque elas representam os preconceitos que nós criamos, né? Desenvolvemos numa época uma ideia sobre algo e vamos mantendo aquilo como certo. Não procuramos entender que o mundo é diferente, que ele mudou, que ele tem outros valores, né? Que aquilo que realmente é importante para a felicidade do indivíduo não era aquilo que era 50, 60 anos atrás. Obviamente que não estamos falando daqueles princípios inatacáveis, daquilo que não se muda nunca. Porque o que é certo numa época, as pessoas costumam dizer, é certo em outra. Essa expressão é um pouco relativa. Realmente tem coisas que nunca vão mudar ao longo da evolução. Por exemplo, respeito à integridade de outra pessoa. Isso é certo há 200 anos atrás, como é hoje, como será daqui há 1000 anos. Mas há outras que nós acreditamos que têm o mesmo peso, o mesmo valor, e não são. Há outras coisas que nós damos, às vezes, tanto valor, e dizemos que aquilo é o que é mais importante da existência, e chega numa época nós descobrimos que aquilo não garantia a felicidade de ninguém. Aquilo não trazia paz ao espírito de ninguém. Então nós precisamos, nessa busca de limpar a nossa existência daquilo que é inútil, irmos nos despojando dessas coisas que nos atrapalham a evolução. São tantas ideias que nós temos, tantas concepções que às vezes são tão atrasadas e que não nos traz mais felicidade, que não nos traz mais bem-estar. Então também precisamos nos despojar dessa posse não material, mas de coisas que nos atrasam a evolução, de coisas que nos impedem o crescimento interior. E nós colocaríamos aí uma série de preconceitos, uma série de prevenções que nós temos e que tem fundamento. Nós vivemos numa época, por exemplo, que muitas pessoas não se dizem racistas, segregacionistas, mas no íntimo ainda sentem isso e expressam pelas suas palavras, pelos seus atos. Nós temos que nos libertar disso, porque embora isso não seja material, mas isso é algo pernicioso para a nossa evolução. Temos que adquirir, através da inteligência, da reflexão, perceber aquilo que em nós não é mais necessário para a nossa evolução, ou que nunca foi necessário. Isso o indivíduo ele só faz conhecendo a si mesmo, analisando os seus atos. É daí que vem a necessidade de abrirmos mão dessa certeza que às vezes nós temos durante toda a vida, de que o modo que nós vemos a realidade é sempre único e sempre certo. Porque, de certa forma, todas as pessoas têm isso. né? Muito claramente, depois que a gente atinge a maioridade, que a gente se torna adulto, a gente tem uma tendência a pensar que nós temos a explicação certa para tudo do mundo. E nós, às vezes, até precisamos disso para sobreviver, para termos força, garra. Mas nós precisamos ter um momento em que vamos parar e vamos refletir. A forma como eu tenho tratado as pessoas é a melhor? A forma como eu tenho interpretado o mundo é a melhor? E isso é uma reflexão que nós temos que fazer cuidadosa, atenciosamente, para que também não venhamos cair no outro extremo. Achar que não sabemos nada do mundo e que estamos aqui perdidos e não temos rumo. Não podemos cair nesse outro extremo. Não podemos ser pessoas que temos a concepção de sabermos a verdade absoluta, nem podemos desprezar a nossa experiência, aquilo que nós já aprendemos. Por isso que em cada ato, em cada atitude realmente importante da vida, nós temos que refletir, temos que pensar. Eu tenho certeza do que eu estou pensando sobre uma pessoa, eu tenho certeza do que eu estou sentindo sobre tal situação, eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que botar a minha inteligência para fazer. E é essa dúvida que também nos aprimora o conhecimento. Muitas vezes, buscando a inspiração para a solução de um problema, através de uma leitura, de um diálogo com alguém que a gente imagina que possa nos orientar, é aí que nós vamos aprendendo com a nossa experiência e vamos nos tornando seres mais capazes de agir nessa experiência. Então, nós percebemos que nós temos uma tarefa no mundo que ela é muito mais interior do que exterior. Nós temos uma tarefa de edificação no mundo que não é das grandes obras exteriores, que não é da construção de coisas materiais, não é de aquisição de comodidades materiais. Nós temos uma tarefa no mundo de aquisição de valores, de princípios, de aquisição de virtudes, de melhoria daquilo que nós somos. Essa é a nossa tarefa, é a nossa missão essencial na vida. Quando a gente perguntar a nós mesmos o que eu estou fazendo nesse mundo, eu não posso cair naquele reducionismo, estou cumprindo a vontade de Deus. Mas qual é essa vontade para o meu ser? O que Deus espera de mim? Se eu coloco nesses termos, que eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. O que eu estou fazendo da minha vida material? Eu tenho realmente alcançado o êxito? Porque o êxito da vida, da realização do ser, não é ter coisas. Elas são só consequências de outros fatores. Porque nós vimos que essas coisas são transitórias e ninguém tem a garantia que as terá por toda a sua existência terrena. Que não teremos durante a vida espiritual, nós temos certeza. Nós as perderemos e deixaremos aqui no mundo material. Mas mesmo ainda aqui, ainda tendo muitos anos para viver, nós podemos perder as coisas materiais. A nossa existência, então, não está destinada a adquirir coisas que podem ser perdidas, que podem ser deixadas de lado em algum momento. Nós estamos aqui para desenvolver algo muito mais profundo. E é aí que vem a dificuldade do espírito na sua evolução. É perceber isso. É perceber que nós não estamos no mundo para conquistá-lo, para dominá-lo, para ter objetos que pertencem ao mundo, para ter valores que pertencem ao mundo. Nós podemos usar tudo isso para adquirir algo muito maior, que é essa edificação do nosso ser, que é essa nossa transformação. Por isso que quando nós pensamos na nossa existência, nós temos que pôr em primeiro plano a busca e a realização dessas qualidades, desenvolver a inteligência, desenvolver os conhecimentos, nos desenvolvermos moralmente. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o sentido da existência. Por isso que alguém que chegou ao término da sua vida, às vezes sem muitas realizações materiais, mas que foi a pessoa íntegra, batalhadora, a pessoa que cumpriu os seus deveres perante aqueles que dependiam, a pessoa que atingiu isso, pode sim se sentir plenamente realizado. Pode sim sentir alguém que conquistou a sua existência e que ganhou resultados palpáveis dela, que não são medidos nesta vida material, mas são medidos na vida do espírito. Porque tudo isso nós levaremos para o lado de lá. Todas essas qualidades, todos esses valores que nós trazemos dentro de nós. Tudo isso nós carregaremos para outra vida. Enquanto que aquilo que foi só conquista material, isso foi útil, foi importante, mas fica aqui. Por isso que ao pensarmos na nossa vida, o que estamos fazendo aqui, temos que pensar. Eu estou adquirindo tesouros para o Espírito? Estou adquirindo aquilo que realmente é a propriedade verdadeira? Porque se ainda não alcancei isso, eu posso desde já começar a conquistar esse tesouro. Eu posso desde já mobilizar o que eu tenho à minha disposição para essa conquista. E mesmo que a gente desencarne hoje e perceba que não fez nada disso na vida, nós podemos, conhecendo, nos conscientizando disso, podemos desde aquele momento nos tornar ali criaturas dispostas a alcançar aquele tempo perdido, a recuperar tudo aquilo que nós não fizemos. Por isso que temos que pensar que o objetivo essencial da vida é o crescimento interior. Isso é o mais importante. Foi isso que Jesus quis dizer, que devíamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque tudo seria o resto na vida que viria, seriam consequências. Por isso que ele colocou que a prioridade do ser deve ser a de buscar a sua elevação espiritual, que ele sintetizou dessa forma, né? De alcançar o reino dos céus. Que em outra passagem ele diz, estava dentro de nós. Então isso fica como uma lição para refletirmos, para verificar quais desses tesouros da alma, tesouros eternos, nós estamos buscando hoje. Minha vida está pautada nessa busca do crescimento interior ou na busca das coisas materiais? Uma busca não significa que eu vou abandonar a outra, mas uma tem que ter prioridade. E é daí que nós temos que fazer uma escolha, se nós quisermos realmente sermos espíritos afortunados do outro lado. Que Jesus os abençoe a todos, os ilumine e nos ajude a entender essa lição.